prefeito que vai entender que uma cidade onde o primeiro escalão do governo seja alfabetizado digitalmente. Entenda o que é. Primeiro escalão inteiro. Que ele diga assim, o meu secretariado é um secretariado que é alfabetizado em cultura digital. Não está preso a processos que já se sabe o que vai acontecer, mas saber que aqui no Brasil é possível a reinvenção. Eu acho que hoje o mundo olha para o Brasil nesse sentido.